E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos falar sobre todo dia, todos os dias ou todo o dia. O que é correto? Como dizer? Como escrever? Bem, aí depende do sentido que queremos expressar. As duas formas existem, mas elas não querem dizer a mesma coisa. Todo dia significa que todos os dias fazemos alguma coisa. Por exemplo, todo dia saio cedo para o meu trabalho. Todos os dias saio cedo para o meu trabalho. Já todo o dia equivale a algo que acontece o dia todo. Por exemplo, hoje estou de folga, amanhã trabalho todo o dia. Outra forma de nos expressarmos é dizer que andamos de bicicleta todo sábado. Significa que repetidamente todos os sábados andamos de bicicleta. Também existem os eventos que acontecem apenas uma vez. Por exemplo, o meu casamento será no sábado. O mutirão para a vacina contra a febre amarela será no domingo. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!